Caso você esteja ouvindo isso, você acabou de colocar um CD sem encarte algum no seu tocador. Bem, agora você está ouvindo Divagando, de um autor chamado Gabriel. Aproveite.